Boyer tout café. La page. Não também ama sem medo e confiança. Não era mais riso. Olhar de nós criança, tá toda a brilhar de inocência. E na mente desdetalhada, temporal talvez tá mais nada. Je t'aime, mi amore, me ni be fie. E nele a la virina, too much. Je t'aime, mi amore, me ni be fie. E nele a la virina. Inocência e na mente desdetalhada, temporal talvez da mainada.